nacionais. Zimbabwe, por nossos amigos e animais. Zimbabwe, por é o melhor dos festivais. Zimbabwe, por até tem música demais. Zimbabwe, por é só PS Rock a patrocinar. Zimbabwe World é uma rádio a bombar. Zimbabwe World, eu quero todos a cantar. Zimbabwe World com a PS Rock no ar. Zimbabwe World, PS Rock FM. Viva a BS Rock FM. Viva a BS Rock FM.